Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast, com histórias sinistras que já aconteceram conosco. É uma pauta inusitada, onde nós vamos discutir um pouco sobre filmes de terror, sobre coisas que metem medo na gente e nas pessoas em geral. Não, nada mete em mim, não. Em mim não tá metendo nada. Em mim também não. Será? Só em você aí, só em você aí. Tudo bem. Mas de onde que surgiu a ideia desse podcast? Então, na semana da gravação desse podcast, caiu uma sexta-feira 13. E como a gente é bem, assim, inovador, resolvemos gravar um podcast sobre histórias de terror em geral. Claro, nunca, ninguém fez isso. Ninguém, né? Nunca fez isso, cara. Nós somos pioneiros na podosfera. Eu nunca ouvi falar nada disso. Eu fico pasmo com a nossa inteligência. Pasmem. Eu sou o Thiago Mendes e eu tenho medo de monstros dos esgotos. E o meu nome é Diego Mendes e eu ainda acredito no bicho papão. Meu nome é Patrick Murta e eu sempre tive medo de ET. Caralho. Você tem medo de ET, Patrick? Eu tinha. Hoje não, mas quando eu era criança, cara, era a única coisa que me deixava no cagaço. Era ET. Era o tal do ET, velho. Passava aqueles especiais no Fantástico. Eu lembro uma vez que eles mostraram a autópsia de um alienígena, de um vídeo que eles pegaram, que seria lá da Área 51. Cara, eu fiquei uma semana sonhando com aquilo. Caraca, velho. Sério. Mas eu fiquei com medo disso também, pra te falar a verdade, bicho. Eu fiquei meio cismado com aquele negócio. É, fica meio cabuloso, né? Deu esse documentário que o Patrick citou mesmo aí, dá toda a ideia de que realmente aconteceu, né? Não, cara, eu ficava tão besta com o Fantástico, eu lembro uma vez que eu sonhei que eu tava assistindo uma matéria no Fantástico onde os caras criaram uma tecnologia pra tirar a foto de Marte, pra pegar a foto dos ETs e os caras conseguiram. E o mais louco que eu acordei achando que tinha passado isso mesmo. Aí eu cheguei na escola, você viu aquela matéria que passou ontem no Fantástico? Que eles tiraram a foto do ET, os caras, hã? Hã? Que isso, tipo, velho? Só você assistiu. Só eu que assisti. Cara, uma coisa que me deixou assim com um pouco de medo, que eu fiquei bem cismado, véio, foi com aquela história do chupacabra. Aquilo eu fiquei sinistro, eu fiquei, poxa, velho, tem alguma coisa muito bizarra. Sério, velho? Mas por quê? Sério, que eu fiquei muito cismado, cara. Ah, velho, porque começou a aparecer muitos casos e um atrás do outro, sobre o mesmo assunto, começou a mostrar as cabras lá com mordida. Eu fiquei, poxa, velho, o que que tá acontecendo? Que bicho que é esse que tá matando as paradas lá? Na época, teve muito, entendeu? Teve muito caso aqui em Minas, só. Teve caso aqui. Pois é, eu comecei a pensar, aqui, poxa, velho, essa... Pensei assim, aqui, essas áreas mais próximas aqui, teve que... Não, aí eu pensei, poxa, essa merda tá perto de mim, velho. Pensei assim, essa bosta tá aqui pertinho. Mas, Diego, você me falou uma coisa que eu acho que acontece até com ET. Vocês lembram daqueles crop circles? Tem até aquele filme Sinais? Lembro. Então, aconteceu a mesma coisa, Diego. Apareceu o primeiro, começou a surgir um monte de lugar. Verdade. É, não sei. Eu sou meio suspeito. Hoje, quando eu era mais jovem, não. Quando eu tinha meus até os 14, 15 anos, não. Mas hoje eu acho que muita gente aproveita embalo. Pode ter acontecido um de verdade, que é misterioso, aí vai um monte de gente e tenta se aproveitar, chamar atenção. Sei lá, o que você tá? Pensa a mesma coisa. Eu acho que acontece. Pode até ser que aconteça um que seja inexplicável, mas aí depois a galera vai meio que aproveitando, vai... criando situações pra poder fazer parecer que teve um caso também, né? Mas na época desse tempo de chupacabra foi sinistro. A gente tinha medo de a qualquer momento andando na rua e, sei lá, pegar uma rua deserta e aparecer um chupacabra na sua frente. Cara, meu pai, você sabe, né? Os ouvintes não, mas meu pai sempre gostou de sítio, ir pro mato, aquelas coisas, né? E você sabe que nos, nessas áreas assim, rurais mesmo, o céu é muito mais bonito, você vê muito mais estrelas, sim, você vê com muito mais detalhes, é show de bola, né, cara? Agora, você imagina, você já tem um cagaço com ET, no sítio, sem luz, você andando à noite, no meio do mato, e aqui tem, no sítio do meu pai em Sabará, tem muita montanha, né? Você no alto daquela montanha, aí você vê uma luzinha mexendo, que hoje eu sei que é um satélite. Sim. Mas eu não sabia disso, cara. Nossa, já caguei demais. Já caguei demais. Certo. Os caras cagam tudo, né, velho? Não, e o pior de sítio, que quanto mais você fala assim, poxa, eu não vou ficar sozinho, mais sozinho você fica. Não, e tudo faz barulho demais, né, cara? É, aí quando começa a dar barulho ali, mato. Aí começa a dar uns barulhos assim, puxa, tem alguma coisa mexendo, tem alguém andando, é alguma coisa tá vindo pra cima de mim. Velho. Aí você já fala, que merda, estou sozinho de novo. E pronto. Cara, eu quando eu era mais novo, eu tinha muito medo, era de lobisomem. Sério, cara? Sério. Meu avô contava umas histórias de lobisomem. É verdade, é verdade. E diz que um lobisomem uma vez deu um tapa nas costas da minha tia, jogou minha tia do barranco e já entrou. Meu pai contou uma vez que entrou um lobisomem no porão da casa dele. Mas sério. Ele falou zoando ou falou sério? Não, sério, fi. Sério? Coisa séria. Sério? Se você perguntar pro meu avô, ele confirma a história até hoje. Meu avô, os ouvintes não sabem, mas meu avô sofreu um derrame e ele tá até debilitado e tal, mas a mente dele tá completamente sã. E se você chegar pra ele perguntar dessa história hoje, mesmo com problema de doença e tal, ele confirma pra você a história. Não, o lobisomem deu um tapa na costa da Luziana e tal. Cara, é sinistro. Mas como é que ele sabe que era um lobisomem e não era você? Você é peludão, né, Thiago? Não, porque eu não tinha nascido ainda. Então tá. Mas... Não era o Tony Ramos? Podia ser o Tony Ramos, né, cara? Mas tem umas histórias dessa, velho, da época que meu pai morava na roça e tal, da minha mãe, né, porque lá a casa da minha avó ainda era roça. E eu ia lá pra casa da minha avó, velho, quando eu saía de noite pra ir pro centro, passear alguma coisa, eu ia, tipo, com toba na mão, porque, nossa, velho, tinha medo pra caralho disso. Agora, vou ser sincero, você é o primeiro que eu vejo que teve medo de lobisomem. Eu era pequeno. Sério mesmo, você já ouviu, Diego, alguém? O medo de lobisomem, além do Thiago? Eu. Sério? Ah, é lógico, né? Seus pais, seu pai ficar contando essa história aí pra vocês, né? É, uai. Não, eu tinha também o mesmo cagaço de lobisomem. Fora o lobisomem, eram as outras coisas que meu pai contava, cara. Tudo que meu pai contava, eu contava tão sério, mas tão sério, que eu ficava nessa merda, existe. Não, essa bosta é real. Tinha a história da mulher de branco no meio da estrada, né? Aí a gente viajava pra Moimirim sempre à noite, né? Pra evitar de passar mal, porque era criança, que nessa passou muito mal e tal. É do calor. Ô, velho, toda vez que viajava... Eu ficava tão impressionado com o negócio que meu pai falava, ó, deita e dorme pra vocês não verem a mulher de branco. Eu ficava tão impressionado que eu não dormia e eu acreditava fielmente que eu via a mulher de branco na estrada, bicho. Ah, cara, isso aí você me fez lembrar de uma história. Mas a gente viajando lá pra Moimirim e uma bela noite, né, eu tava deitado no colo da minha mãe com as pernas pro lado da janela, nem um pouquinho folgado, com as pernas lá na janela e tal, e tô olhando, né, pra fora. Aí eu vi uma coisa estranha, assim, eu fui, levantei, sentei na poltrona e fiquei olhando pra fora, né? E isso, sim, pra minha mãe tava tudo normal. Eu fiquei olhando pro morro, e eu fui viajando tanto naquela coisa que eu achei que tinha visto, que na hora que eu olho pro morro, de repente eu vejo a sombra de um cara andando em cima de um cavalo, em cima dos morros, acompanhando a mesma velocidade do ônibus. Andando em cima do morro, assim, numa velocidade incrível. E eu, putz, velho, tô vendo um fantasma ali agora. Só a sombra negra, assim, andando, praga. Eu falei, pelo amor de Deus, que merda é essa? Nossa! Galera, mas, beleza, a gente já falou dos nossos medos quando era criança. Hoje em dia, do que vocês têm medo hoje em dia? Vocês sabem falar alguma coisa? Hoje em dia eu tenho medo da minha esposa. Nossa! Mas ter medo de esposa hoje em dia é normal, rapaz. É mais do que normal. Cara, mas agora, sabe uma coisa? Também que eu já tive muito medo. Hoje não, mas eu já tive. Quando era, tipo, uns 10, 12 anos. Era de demônio, velho. É, os ouvintes não sabem o quê. Vocês sabem, né, que minha família sempre foi muito religiosa, né? Sempre muito envolvida com igreja e tudo mais. E eu sempre vi umas coisas, assim, muito estranhas, até mesmo inexplicáveis, acontecendo, assim, em reuniões da igreja e tudo mais. Uhum. Aquelas famosas, hoje em dia, o pessoal até fala sessões do descarrego, né? Então, eu tinha muito medo, porque todo mundo fala, ah, mas é combinado aquilo ali não acontece e tudo mais. É comum falar isso, não é? Nossa, uhum. Pois é, cara. Mas eu já vi gente que eu conheço dentro do meu circo de amizades acontecendo essas coisas assim, esquisitas com eles, e depois eles, cara, não lembro de nada. E isso me deixava muito encabulado. Encabulado mesmo. Depois, passou um tempo, aí eu passei a me envolver mais, eu passei a ver esse tipo de coisa com outros olhos, mas eu já tive muito medo disso. E eu acho até comum, né, ter medo de fantasma, de espírito, né? Eu acho que a maioria, quando a pessoa fala assim, medo, todo mundo fala, né, ah, eu sempre quis ver, mas nunca vi, então... Mas eu acho que quando a pessoa tá pra viver uma experiência desse tipo mesmo, eu acho que a pessoa fica meio assustada. Eu acho que todo mundo fica, acaba tendo medo. Uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de filme de terror. Aí eu tinha, acho que por volta de 11 ou 12 anos, e passou Poltergeist no SBT na época. E eu assisti Poltergeist. Aí tem aquela cena que a televisão tá cheia de chuvisco e tal, e... que a menina põe a mão na televisão e vai parar lá dentro, né? Bicho, toda vez que o canal saía do ar, eu saía de perto da televisão. Que isso? Eu fiquei com tanto medo de rolar uma treta dessa comigo, que toda vez que a televisão saía, podia estar de dia, se eu estivesse sozinho na sala, eu não desligava a televisão. De medo. Eu fiquei semanas com medo disso. Ô, Elis, eu te perguntei se você, no caso dos demônios, se tinha medo de tipo, demôniozinhos, porque é o seguinte, olha pra você ver que coisa bizarra que foi isso. Quando eu era mais novo, né, tinha aquele famoso filme que ninguém conhece, né, que é o Ghost do Outro Lado da Vida, né, que envolve essas coisas de fantasma e tal, e tem a cena lá onde que o cara lá, o que é um amigo da onça dele, que eu esqueci o nome agora, depois as pessoas podem até me lembrar, o cara morre. É até uma cena onde a janela quebra e fica um vidro de... Como se fosse uma guilhotina, né? Isso. Mata ele. E naquilo ali, ele começa a correr lá na rua e começa a vir aqueles barulhos dos demônios vindo atrás dele. Tipo, seriam os servos do capiroto. E aqui, ó, aquilo me deixou muito, muito sinistro. Porque, tipo, os bichos veio atrás dele, começou aqueles barulhos esquisitos, né? Aquelas vozes lá estranhas. E aí puxou ele lá pro inferno. Eu fiquei assim, puxa, velho, e se esses bichos começarem a rodar aqui? Eu ficava assim, sabe? Tipo, eu ficava pensando, poxa, velho, estranho. Caralho, estranho. Começar a escutar esses barulhos. Se eu escutar esse barulho, eu não sei o que, que eu vou arrumar, não. Olha só, o Diego Mendes. E olha que o filme era um filme que era pra ser romântico. Isso, Diego Mendes tem medo de um filme de romântico. Imagina quando eu assisti Exorcista, então. Ah, cara, você tá doido. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Filme de terror, cara, não tem um, sério, sem exagero, não tem nenhum filme de terror que me deixa encabulado. Eu não sei, porque minha mãe sempre gostou muito, até hoje. Passei minha conta do Netflix pra minha mãe e ela acha no máximo que ela tá assistindo um monte de filme de terror lá. Mas como eu sempre assisti com ela, eu nunca tive medo de filme de terror. Até Exorcista, vou ser sincero, Exorcista eu assisti, né, depois de muito tempo, foi lançado, obviamente, eu falei, é isso que o pessoal tem medo? É isso? Sei lá, velho, filme, nunca tive medo de filme, nunca mesmo. Eu já levei susto, claro, tem filme que faz pra te assustar, tem filme que faz pra te dar uma atenção, mas ter medo de filme, eu acho que só do Fred Krueger, e mesmo assim, porque eu era pequeno. Aliás, o meu único, um dos únicos pesadelos que eu me lembro da minha infância, era um pesadelo em que o Fred Krueger prendeu o Superman e tava cortando a testa do Superman. É tipo daquela música, o Superman ficou fraco? Mais ou menos. Aí o Fred Krueger tava cortando o Superman todo. Mas nunca tive medo, nunca tive medo. Jason, Exorcista, velho, nada, sei lá. Mas qual filme de terror que você mais gosta? Cara, eu não gosto de filme de terror, eu acho assim... Eu já gostei mais, hoje em dia, sei lá, velho, o que eu mais gosto é Silent Hill. Então, terror em Silent Hill, porque só por causa do videogame. Porque, agora, eu não gosto de filme de terror, mas eu gosto de jogos que tem esse ambiente. Um jogo recente que eu joguei, velho, que é muito bom, e eu recomendo para os nossos ouvintes, quando for jogar, joga fone de ouvido e de madrugada, é o Dead Space. Dead Space ficou do caramba. Eles pegaram a jogabilidade do Resident Evil 4, imagina a jogabilidade do Resident Evil 4, no clima do Doom 3. Nossa, hein? Ficou nossa. Louco. Mas realmente, Dead Space é um jogo, assim, fenomenal, um dos últimos jogos de terror lançados aqui, que eu mais gosto. É, não é terror, mas é o clima de tensão. Fica aquela música tensa. Igual o Diego falou do Ghost, que ficava os demoninhos lá fazendo aqueles barulhada. Velho, imagina você no som de fone de ouvido com som alto e aqueles. E o mais doido é que fica aquela música, aquela uma nota só, né? Você entra na sala, aquela uma nota só, tudo escuro. Daquele jeito, você chega perto do lugar, pum, explode, já aparece aqueles barulhos. Muito cacete, hein? Mas medo eu nunca tive. Medo de filme, nunca tive. E o filme que eu mais gosto é Silent Hill. Você, Diego Mendes? Ah, eu quando era mais novo, eu tinha medo de filme. Hoje em dia eu fico mais impressionado, vamos dizer assim. Porque... Impressionado pra não falar com cagaço, né? É, mais ou menos assim. Eu também não posso ficar me declarando cagão, né, velho? Poxa. É, esse negócio do Fred Krueger que você falou aí, que aconteceu com você, teve um caso que aconteceu comigo sobre isso aí. Tô lembrando disso aqui. O que acontece? É, quando eu era mais novo, eu tinha medo dos filmes do Fred. Por quê? Porque o Fred mata no sonho. E dormir era uma coisa que não tinha como eu evitar. Então, o que acontece? Teve uma vez que ia passar um filme do Fred Krueger no SBT, eu até lembro qual que era A Hora do Pesadelo 5. O meu pai e o meu irmão, como gostava muito, o meu irmão acho que estudava à tarde, eu já trabalhava, não sei. E eu, né, só estudava de manhã, meu pai trabalhava. E o meu pai trabalhava, então eles não podiam assistir. Ia passar isso de tarde. Olha pra você ver, cinema em casa. Eles pegam e falam comigo assim: ô Diego, já que você vai ficar em casa, grava um filme pra gente. Só que até então ninguém sabia que eu tinha medo do filme. Eu falei, merda, então vou ter que fazer, né? E era videocassete na época, então você tinha um tal de gravar a parte, na hora que chegava no propaganda, você colocava o pause, né? É, tem que pausar a propaganda, pra economizar a fita. É, exatamente. Após você gravava no EP, não podia ser no SP, porque o SP consumia a fita toda. Com certeza, gravava no EP mesmo. E aí, o que acontece? Aí eu comecei a gravar. Eu assisti a primeira parte, pausei lindamente, né? Cara marada totalmente com a manha. Não peguei propaganda, beleza. Voltou o filme, assisti a segunda parte. Já comecei a ficar assim, tá ferrando o trem. Pausei de novo, normal. Chegou na terceira parte, não é que ele começou realmente a matar todo mundo. Naquilo ali, eu já falei assim: você quer saber do negócio? Eu não vou ficar aqui assistindo essa merda, não. Eu peguei e saí vazado. Deixei o trem lá gravando. Ou depois, na hora que eles foram assistir o filme, a propaganda tudo rolando. Gravei propaganda tudo. Ainda ficaram me xingando. Ainda falaram assim: nossa, Diego, você acabou com a fita, você gravou a propaganda tudo. Falei assim: ah, deu problema aí no controle. Eu não consegui pausar mais. Não. É, problema no controle. Problema no controle. Eu ficar aqui problema assim. No controle da mocinha, né? A mocinha ficou descontrolada. Isso. Eu sei que eu saí vazado. Falei, não, eu não vou assistir essa merda, não. Agora, hoje em dia, filmes que me deixou assim, bem cismado, assim, mesmo, que eu fiquei impressionado com o grau de vamos dizer que veracidade nas cenas. Vou até citar aqui dois. Um é bem antigo, que me deixava com medo quando eu era pequeno, que era o boneco assassino, né? Eu tinha medo dele porque eu brincava com boneco e tal, e eu ficava com medo dos meus bonecos me matar. Sério. Agora, Tu é macho. É. Nossa. Ai. Agora, os dois últimos, mais recentes que eu assisti, que me deixou impressionado, foi o Contatos de Quarto Grau, né? Que conta a história de alienígena mesmo, abduzindo uma mulher. E vai meio que... É uma espécie de documentário, sabe? Que vai, tipo, sim, contando o que aconteceu. E aí e vai passando os trechos, assim, do que seria cenas reais. E aí chega uma hora que mostra, uma hora lá que a mulher começa a contar. Aí começa a dar uma interferência no vídeo. E de repente a mulher pega e já dá um barulhão. E a mulher começa a levitar em cima da cama. A mulher começa a levitar e eu fiquei, puta merda. Que trem sinistro, que trem doido. E tem cena que mostra o disco voador parando assim, ficando parado em cima da casa dela. Na hora que o cara chega com o carro, assim, o cara chega e vê o disco voador some. Então, assim, umas cenas assim que deixa bem assim, com um grau de realidade bacana. Ah, mas, velho, eu sinceramente, eu não consigo ver a realidade naquilo. Por mais que o efeito especial seja foda. Não consigo, velho. Claro. Mas o que é bacana dele, o Elis, é porque, por exemplo, a atriz do filme é a Mila Jovovich, que faz o Resident Evil e outros. Ah, já não gostei. Entendeu? E aí, o que que pega? É. Só que ela tá, tipo, contando a história do que seria o fato. E ela vai contando a história e aí vai começa a mostrar cenas do que seria as cenas reais, entendeu? Então é cena, assim, parece que é gravação amadora. Ah, tipo a Bruxa de Blair. Isso, então, assim, ficou cenas... Bruxa de Blair assim, é horrível. Nesses filmes que são mais fantasiosos, né, Jason, Fred, Boneca Assassina, desses filmes eu... Realmente, até confesso que eu acho que eu nunca tive medo. Porque eu enxergava da mesma forma que você, Patrick. É uma coisa que é fantasia e tal. Até do Fred e do Jason, não, porque a gente era criança, não tinha como não ter medo, né? Tinha medo. Mas era meio difícil. De uns tempos pra cá, depois a gente ficou adulto e tal, a gente passa a enxergar como fantasia mesmo. Então a gente perde o medo mesmo. Mas eu sempre gostei muito de filme de exorcista. Tanto do Exorcista clássico, apesar daquela maquiagem totalmente exagerada e tal. Eu até hoje, quando eu assisto filme de Exorcista, eu ainda dou umas arrepiadas ainda, cara. Então, recentemente, cara, eu até não vi o final do filme, eu quero ver, mas eu comecei a ver Ritual, e até onde eu vi, cara, eu gostei bastante dele. Você é com Anthony Hopkins? É, com Anthony Hopkins. Muito bom, muito bom. E eu acho que... Assim, eu não é medo, mas a gente fica... É um filme, são tipos de filme que fazem a gente pensar, pô, será se isso existe? Igual você mesmo falou que sua família era religiosa e tal. Teve um outro também, o Exorcismo de Emily Rose. Eu assisti também. Eu gostei dele demais. Como então, história é legal, mas não dá medo, velho. É verdade. Não, ele não é nem pra medo, não. Eu não digo medo, não, mas te faz pensar, pô... Existem dois lados da moeda, né, velho? Então é meio complicado. Mas sabe por que eu acho que eu não tenho medo desse lance? Como eu vi sempre desde pequeno, e como eu participei, eu já fui muito ativo em igreja e tudo mais, eu já participei de alguns exorcismos reais, cara. E se é mentira ou não, se acredito ou não, vou deixar pros meus ouvintes. Eu não vou me ater nessa discussão. Mas eu já vi muita coisa, cara, muito esquisita. E eu acho que é por isso que eu não sinto medo nos filmes. Porque nem vendo ali acontecendo eu tive medo. Eu vou contar um caso pra vocês que a gente falou que o cara tava com o espírito do Liu Kang. De Exu Liu Kang. Porque é o seguinte, nesses retiros espirituais que eu participava na igreja, muito bons, pra mim, fez muito, muito bem, porque eu sou hoje, depende disso, mas enfim, eu participei de um desses retiros, e um desses retiros, imagina o Diego, Thiago, o Diego é magrelo, o Diego é baixinho, não é, Thiago? O Diego é magrelo e baixinho. Eu sou altinho e gordinho. Isso. Você imagina o Diego batendo em quatro caras com meu porte físico? Não. Mas foi o que aconteceu, cara. Foi o que aconteceu lá no meio da reunião de oração. O menino começou a ficar estranho, começou a ficar esquisito, começou a ficar com aquela voz assim gutural. Aí, sério, cara, a gente chamou ele de Exu Liu Kang porque ele rasgou minha camisa, velho. Com uma lança, rasgou com uma. Imagina o Diego rasgar uma camisa com uma puxada. Por isso que eu digo, Você que tá ouvindo pode acreditar ou não, mas eu tô falando do que eu vi com meus próprios olhos. Aí ele contou uma série de outras coisas, de como aquilo viu, que seria o demônio, explicou como chegou a acontecer aquilo com ele, tudo mais, mas o que mais me surpreendeu foi um cara pequeno, magrelinho, bater em quatro gordinhos, levantar, dar trabalho, dar dor de cabeça, e depois do acontecido, o cara não lembrar de nada. Se é mentira ou não, se foi forçado ou não, não vou entrar nessa questão. Até porque a pessoa, eu já conhecia ela há algum tempo, isso que aconteceu com ela. Mas que tem algo estranho nesse lance, tem. É muito estranho. Eu presenciei, cara. Não só esse, tipo, teve diversos outros casos muito fodas. É, o outro filme que eu vou citar aqui, que eu também vi, achei bacana e tal, até de dar uma até um impressionado e ficar pensando naquilo depois, foi o Atividade Paranormal 1, o primeiro. Algumas cenas dele lá foi muito bacana, assim, tipo, fiquei pensando naquilo, entendeu? Inclusive a cena onde que o demoninho pega a mulher, derruba ela da cama e sai arrastando ela pelo corredor. E depois ela aparece com mordida nas costas. Aquilo eu fiquei assim, poxa, cara, o negócio foi sinistro ali e tal. O que mais me impressiona na Atividade Paranormal é que eles gastaram muito pouco pra fazer um filme que eu considero, assim, de primeira. Foi a mesma coisa da Bruxa de Blair, cara. É, isso é. Eu não senti medo nenhum, não senti apreensão nenhum, porque, velho, com 30 minutos, eu fosse sincero, parei de assistir, porque, pô, que saco. Eu sei que isso é lero-lero, não precisa ficar fazendo um arzinho de pseudo-documentário. Sei lá, velho. Eu sou chato, eu reconheço. É verdade, você é chato. Eu sou chato. Uma parada sinistra que aconteceu comigo, eu sempre tive muito pesadelo, né? Desde criança. É engraçado, porque eu gosto de filmes de terror, mas, cara, quem me conhece a fundo sabe, eu tenho pesadelo pra cacete. Esse pesadelo do Thiago é engraçado. É engraçado. Eu não tenho pesadelo, eu só tenho sonho e viagem. Viagem, eu tenho demais. Cara, os meus sonhos, só os meus sonhos, eu tenho certeza que dá pra render um podcast, porque eu tenho muita criatividade nos meus sonhos, cara, não, sem noção. Todo mundo acha os meus pesadelos engraçados, menos eu, né? Mas tipo assim, eu lembro uma vez, cara, que eu tive um pesadelo e eu sonhei que tinha uma sombra preta assim dentro do meu quarto e ele ficava lá parado me vigiando. E eu comecei a ficar perturbado por causa disso. E, cara, é muito sinistro porque você não consegue mexer quando você tem esse tipo de sonho. Ô, Patrick, então é por isso que o Thiago é do jeito que ele é hoje, que ele ficou perturbado. Mas conte, Thiago, conte mais. Mas aí, cara, eu tive o sonho e tal, passei o cagaço todo, acordei, andei no escuro, cara. É engraçado, você fica tão assustado com determinada coisa que você esquece das outras. Eu acordei, fui até o quarto do meu pai e da minha mãe, abri, sem mais nem menos, a porta deles, e falei com meu pai, acordei meu pai, né, ainda bem que eles não estavam acordados, tive que acordar eles, e aí eu cheguei e falei, ô pai, porra, deixa eu colocar meu colchão aqui no quarto do senhor, pra eu dormir, porque eu tive um pesadelo e eu vi um cara lá dentro do quarto e o negócio tá sinistro. Aí meu pai virou pra mim e falou, não, você já é um homem, velho, você não vai dormir dentro do meu quarto comigo, não. Eu, pô, pai, eu tô passando rabo, eu vi o cara lá dentro. Ele, não, faz o seguinte, pega o colchão seu e põe na sala e dorme na sala. E aí eu peguei o colchão, coloquei lá na sala perto do sofá e a minha mãe... Ela tem o costume de levantar pra ir do banheiro durante a noite e tal. Lembrei disso. O Diego já tá até rindo. Aí, cara, a minha mãe, eu deitei, voltei a dormir e, teoricamente, eu tava tendo um sonho tranquilo até o exato momento. A minha mãe levantou pra ir no banheiro, velho, e ela esbarrou no meu pé. E nisso, bicho, eu... cismei, eu não sei o que aconteceu comigo na hora, que eu achei que o bicho tava puxando o meu pé. E eu arrumei uma gritaria, bicho, um desespero, socorro! It's alive! It's alive! Socorro, abracei o braço do sofá, velho, como se fosse a última coisa que eu podia segurar na vida. Eu tô caindo no precipício. Caramba, que bicho, eu gritei véio. Demais, eu gritei demais. Depois, custei pra dormir. Ô, velho, foi muito sinistro. Foi muito sinistro. Eu achei muito doido. Foi doido. Ô, velho, é engraçado você falar isso, meu irmão, ele sempre foi meio sonâmbulo, cara. Então, é engraçado, não é assim, mas vocês lembram, né, meu quarto tinha uma beliche, eu dormia na cama de cima, meu irmão na cama de baixo, e tinha televisão, a estante com a televisão, videogame no quarto, vocês lembram? Lembro. Meu irmão, teve uma noite que eu acordei com aquela estante caindo, blá, blá, blá. Que destruiu aquele negócio todo. Aí, o que é isso? O que é isso? Eu levantei a luz. Meu irmão tava com o cu pra fora. Ele achou, sonhou que tava no banheiro. Ele ia mijar atrás da estante. Sério. Sério, cara. Sério. Ele acordou assim em pé. Ó, achei que eu tava no banheiro. Sério, não. Caralho, velho. Não, mas essa não foi a que me deu o cagaço. Um dia que eu tive um cagaço, na porta do meu quarto tinha um espelho grandaço, né? Na porta do meu quarto, vocês lembram, né? Lembro. Então, eu acordei de madrugada, acordei, sabe quando você acorda de madrugada, assim, por nada? Acordou por acordar? Então, acordei, aí olhei o quarto, aí eu vi o reflexo da luz da lua, né? Que entrou na janela, batendo no espelho do quarto. Só que eu vi que tinha uma sombra na frente do espelho. E a sombra pro lado, balançando. A sombra pro outro. Eu fiquei olhando aquele negócio. Aí eu olhei a sombra indo pro lado, a sombra indo pro outro. E não saía. Cara, eu levantei, coloquei a mão direita na posição do murro, né? Sou forte pra cacete, né? E já ficava com a mão esquerda toda com medo. Quem é que tá aí? E já fui pôr a mão assim. Meu irmão. O viado não tava dormindo em pé atrás da porta? Cara, velho. Eu tomei um cagaço à toa. E esse dia eu tomei. Peraí. Na hora que você viu, era o quê? Era meu irmão. Tava dormindo em pé. Meu irmão. Ele é bem sonâmbulo, velho. Ele tava dormindo em pé atrás da porta. Da nossa, puta, você quer me matar do coração? Dormir em pé? Sério, velho. Puta sério. Merda, sério, velho. Sério, o Wilkins sempre foi meio assim, falava demais. Caramba, rapaz. Que isso, cara? O cara dorme igual um cavalo velho. E o que eu fiquei assustado foi na frente da porta, velho. Que loucura é essa? Que loucura. Cara, agora que você falou isso aí, o meu irmão, o Diego Mendes, que é presente aqui, isso não é de dar medo não, mas o Diego Mendes também, ele falava muito quando ele era mais novo. Eu nunca escutei eu conversando. Ah, deve ser que você tava dormindo, né, rapaz? É, ué, você tá dormindo. Aí, ele falava muito, e eu lembro de uma sacanagem que a gente fez com ele uma vez, que ele tava dormindo, que... O Diego tinha uma namoradinha lá, né? E... Lá vem, né, Diego? A mesma história, né? Lero, essa história é legal de contar, velho. Porque o Diego, ele sempre foi meio ranzinza, principalmente quando ele era mais novo. Mentira. E ele não assumia o relacionamento dele com essa menina. Também era moleque, não tinha nada que... Era uma menina que todo mundo zoava, né? Era uma menina que todo mundo zoava. Mas eu lembro de uma vez que o Diego tava dormindo e aí ele começou. Ah, eu amo muito a fulana. Eu amo ela. Aí nós chegamos perto dele. Eu tava lá no quarto. Tava, nós chegamos perto dele e começamos a perguntar pra ele baixinho, o Diego. Quem que você ama? O que, que foi que tá acontecendo? Ele, eu amo a fulana. E começou a chorar. Ai, ai. Ô Diego, não adianta negar, eu tava lá presente. Foi muito engraçado, cara. Como eu não ouvi, eu não posso garantir nada. Não, e é tão chato, né, que na época não tinha esses celulares que gravavam, se tivesse, a gente tinha gravado. Pois é, rapaz. Pois. Mas foi muito engraçado. Bom. Pois é. Outra história que eu tenho, velho, que envolve meninas também, é muito paia, velho. É muito paia, porque a gente acabou sendo prejudicado por causa disso. Vou contar pra vocês. Nessa igreja que eu participava e tudo mais, teve um acampamento e tudo mais. Aí foi uma galerinha pro acampamento e pra zoar. E por mais que seja um acampamento assim, da igreja, você sabe que tem um lance dos meninos, das meninas e tudo mais, né, gente? Não vou ser hipócrita e falar que não rola, né? Enfim, aí teve nesse congresso, teve uma noite que a gente ficou falando muito sobre espíritos, sobre demônios, sobre possessões demoníacas. Aí cada um foi contando a história, alguma coisa que já viu, alguma coisa que já presenciou, tudo mais, sabe? Agora, imagina você fazer isso durante a noite inteira, até umas 4 horas da manhã, batendo papo na fogueira só sobre isso. Tenso, hein? Aí foi eu, meus chegados, dormi em chalé, né? Um chalé ficou só os meninos. Aí, tipo assim, separado em chalé, cada chalé ficavam 5 meninos, cada chalé ficavam as 5 meninas. E os chalés, ele tinha tipo uns vidros coloridos, sabe aqueles vidros vermelhos, roxos, sabe? Sim. Não era um vidro normal. Enfim, vou tentar ser breve. Aí aconteceu, até 5 horas, a gente ficou de umas 9 horas da noite até 4 horas da manhã falando essas besteiras. Quando a gente foi dormir impressionado. Concorda? Imagina, a gente naquele morrendo de sono, meio dormindo, meio acordado. Nisso, no meio da noite, a gente começou a ouvir umas paradas esquisitas. Começou a ouvir, tipo, umas vozes meio retorcidas. E nisso a gente escutou uma voz chamar o Juninho, que era amigo nosso e que tava lá. Cara, os 5 caras arrumaram um cagaço dentro do quarto. Eu lembro que a televisão tava ligada. Que loucura que deu. Eu levantei e desliguei a televisão. Pulei na cama e me escondi debaixo do cobertor, velho. Aí acordou o Thiago, um outro Thiago, né? Era você. Que isso, velho? Que isso? Aí, tá chamando você lá fora, Juninho. Tá chamando você lá fora. E nisso a gente começou a ver umas luzes lá na janela. E era aquele vidro meio avermelhado entrando aquela luz. A gente tinha apagado a luz e tava vindo uma luz meio avermelhada do lado de fora. Eu lembro que aí tinha um cara que tava deitado no chão, que eu tava na cama. Eu ganhei para o ímpar pra dormir na cama e o outro cara tava dormindo no chão. Aí eu olhei assim pro chão, um cara com cobertor assim até o nariz e com aquele olho arregadaço, mano. Tipo assim. Aí o outro começou a orar lá: ô Senhor, me ajuda. Não deixa isso acontecer. Não deixa eles entrar aqui no quarto. Resumo da ópera. Ficou 5 marmanjos cagando de medo. Quando todo mundo acalmou, foi o Júnior: não, peraí. Vamos ouvir, peraí. Fica calado, vamos ouvir. Na hora que a gente foi ver, eram as meninas que estavam fazendo serenata pra gente. E a gente que... achando que era capeta, que era demônio, que era espírito. Sei lá o quê. Elas estavam tipo com violão, com vela. Por isso que tava o lance da luz e os 5 idiotas morrendo de medo lá dentro do quarto. Sabe o que é pior? Que a primeira coisa que a gente fez foi contar isso pras meninas. E você sabe o orgulho de menina, né? Uhum. Então, adianta nem, não preciso nem dizer que... que ia rolar, não rolou mais. Não, não teve como. Não teve como. 0-0 acampamento inteiro. Mas foi muito engraçado. Olha, uma coisa que aconteceu comigo... eu já, mais recente, meu filho já até tinha nascido e tal. E é uma história. Eu acho que eu já contei essa história até pra vocês e tal. Eu não sei se eu tava sonhando. Não sei, não consigo me recordar realmente o que aconteceu. Mas eu lembro que eu tava dormindo e de frente pra minha cama, tipo em cima da minha cama, assim, tinha aquela janelona. E isso até é sério, agora não é sacanagem. Mas. Pra você, Patrick, que tem medo de tinha medo de alienígena e tal, eu tava deitado na cama e eu lembro que, de repente, eu escutei um barulho muito forte, tipo um barulho de vento muito forte, e, de repente, acendeu uma luz branca, cara, muito forte, assim, como se fosse, sabe aqueles holofote de helicóptero? Sim. E bateu exatamente na janela do quarto, e iluminou minha cama toda, né? E aquilo, bicho, isso me deu uma sensação ruim que eu não conseguia abrir o olho de tanto medo. Eu fiquei com tanto medo, cara, que, sem brincadeira, eu quase fiz xixi na calça. Ah, seu mijão! Sério, isso é sério, senhor. Aí eu fechei os olhos e tal, fiquei lá na minha, quieto, esperando aquilo passar, e de repente foi embora. A luz apagou e nunca mais voltou. Só que eu, até hoje eu não sei. Essa foi a explicação que você deu pro seu pai pra explicar o lençol molhado. Não cheguei a fazer o xixi, não. Mas isso é uma história, realmente, eu lembro disso ter acontecido. É recente, meu filho já tinha nascido. E é sinistra, eu considero sinistro, porque até hoje eu não sei falar, se eu tava dormindo ou se eu tava acordado. É, mas complicado. Essa aí foi uma parada sinistra mesmo que eu deixei pra contar mais agora pra... Eu aprendi a ser meio incrédulo nesses lances, por quê? Porque estudando um pouco de psicologia, sociologia e tudo mais, eu passei a perceber que quase tudo tem uma explicação científica. Você contou uma história daquilo de você acordar, ver uma coisa estranha e não conseguir se mexer, né? Isso é comum, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. Cara, eu vou pedir desculpas para os meus ouvintes, porque eu realmente não me preparei para falar sobre isso, mas eu vou falar do que eu lembro. Há uma explicação por quê? O nosso sono, ele é feito por fases. Tem a primeira fase, aí tem a fase onde você realmente sonha, se não me engano, é a fase REM do sonho, né? Só que esse fenômeno de você acordar, não conseguir se mover e enxergar coisas, é porque você acordou no meio da fase do sono, onde você sonha, só que seu cérebro, ele ainda não percebeu isso. Então você está de olho aberto, uhum, e está sonhando. E é por isso que você não consegue se mexer. Por quê? Quando a gente está dormindo, o cérebro faz a gente se movimentar menos para justamente nos proteger, para a gente não movimentar, não chamar atenção, para não machucar. É isso da evolução. Então acontece muita gente falar, é o demônio, é o Satanás que estava lá no meu quarto, mas é justamente pelo medo de você, do susto de você não conseguir se mover. Tanto que depois passam uns 2 minutos, no máximo, você já começa a se movimentar. Então, poxa, uma coisa que todo mundo conta como super sobrenatural, super demônio, mas tem uma explicação científica. Exato, exato. A maioria das coisas tem, sim, uma explicação científica. Eu já li a respeito disso também. Até pra achar uma solução, né? Pra tentar encontrar, porque no meu caso eu tenho esses pesadelos desde muito pequeno e tal. Uhum. Mas desse caso da luz em específico, eu não digo que é, porque não é a mesma situação. Eu não tô falando da luz, eu tô falando mais é desse lance mesmo. E alguns outros, até lance de possessão demoníaca, cara, que eu já participei, já vi, como eu contei, eu disse que eu não vou entrar em polêmica e tudo mais, mas algumas têm explicação científica também. É o chamado histeria coletiva. Onde as pessoas psicologicamente saem de si. Eu não sou psicólogo, gente, estou falando sobre o que eu li. Se eu estiver falando alguma merda, por favor, me corrija, mas eu estou falando do que eu li, que eu estudei sobre o assunto que me interessou. Mas o histeria coletiva é que não é que fala, poxa, aconteceu com mais de uma pessoa, mas aí entra um pouquinho da sociedade também, porque as pessoas entram em estado de êxtase tão grande que elas saem de si. E começam a agir assim, conforme um outro, começam a entrar em pânico. E essa questão de histeria coletiva me explica até mesmo por que uma pessoa super normal entra num grupo, por exemplo, uma torcida de futebol, se torna super violento, que é o processo de histeria coletiva. Ou seja, mais uma coisa seria a possessão demoníaca, que tem uma explicação. Inclusive, alguns psicólogos que afirmam, eu vou repetir mais uma vez, não vou entrar nessa discussão, mas afirmam que esses casos de possessão isolada, na verdade, são casos de crise histérica mesmo, que a pessoa perde controle de si, começa a desabafar, aí o que seria o demônio? Começa a falar um monte de histórias da pessoa, mas é porque a pessoa está prendendo aquilo e só sendo possuído, o psicológico dela dizendo, sendo possuída por um demônio, ela consegue dizer aquilo. É um assunto controverso, mas... É controverso. Eu li, inclusive, que alguns desses casos, até de possessão demoníaca, eles acabam descobrindo, assim, que boa parte deles são pessoas esquizofrênicas também, né? Uhum. E tem um negócio científico também, que é a técnica de regressão, né? Aí, não sei se é científico, se não é, mas que meio que hipnotiza a pessoa para trazer lembranças antigas e tudo mais. E meio confuso, mas é importante a gente estudar. O que eu cheguei à conclusão, que aí eu posso estar errado, né? Se eu tiver errado, com o tempo eu vou aprender, o tempo vai me corrigir. Eu sou uma pessoa que muda muito, vocês sabem disso, né, gente? Uhum. Eu aprendi a ser mais cético por causa disso, porque eu vi que muita coisa tem explicação, muita coisa. Eu tenho, pra mim, eu penso que respeito de vidas fora do planeta. Eu acho que num universo tão grande, com vários universos, com várias galáxias, com vários planetas, eu acho que é um pouco pretensão do ser humano achar que ele vive sozinho no universo, entendeu? Eu acho que grande dessas coisas paranormais que acontecem, elas têm explicação lá fora. Mas não é... eu não tenho certeza, não é uma coisa que eu afirme, mas é uma ideia que eu tenho, é uma coisa que eu penso que pode ser, se tiver que alguma coisa ser verdade, eu acho que a verdade é essa. Existe vida lá fora. A verdade está lá fora, né? A verdade está lá fora. Então eu acho, é uma coisa que eu penso. A maioria dessas coisas paranormais que acontecem, elas têm explicação lá fora. Mas também é igual... Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou, porra, velho, se existe extraterrestre, se eles têm poder para poder chegar aqui, tem tecnologia para poder chegar aqui e ficar vigiando a gente, por que eles não vêm logo e tomam conta de tudo, entendeu? Então, sei lá. Isso é um assunto que até hoje ninguém vai conseguir definir nada, porque tem gente que acredita que tem outros seres e tem gente que não, então fica essa polêmica aí. Pois é. E porque é igual você falou. Se eles têm essa capacidade toda, por que não? Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque eles não querem. E aí sim vai. Então, eu acredito que existam vida em outros planetas, sim. Até porque a Terra, ela ocupa um espaço assim minúsculo, né? Nem 0,001% de todo o universo. Agora, o que não me entra na cabeça, que é um dos motivos que eu passei a ver com descrédito muita coisa de ufologia, é um alienígena, ele tem a tecnologia capaz de fazer viagens ou dobrar o tempo, que é o buraco de minhoca, sair de um ponto de universo ao outro, sem percorrer tantas, ou seja, ele tem tecnologia para isso, ou a tecnologia para viajar mais rápido do que a luz, e se ele tem a tecnologia para viajar mais rápido que a luz, segundo Einstein, ele tem a tecnologia para viajar no tempo. Viagem, né, cara? Olha só que viagem. O cara tem uma tecnologia desse naipe pra vir na Terra ficar piscando no céu como a Lady Gaga. É. Ficar lá chamando atenção pra si. Isso não me entra na cabeça. Que eu existo lá em Marte, pode existir lá uma bactéria, um micróbio, um grilo esquisito, um grilo de 8 pernas, sei lá. Cara, isso perfeitamente. Eu aceito. O que eu não aceito é o cara ser super... Tem uma super tecnologia pra vir na Terra e ou ficar cortando o matinho, ou ficar piscando no céu, chamando atenção pra si, ou ir pra no meio do mato, chamar a Record e falar pra gente que a gente tem que buscar conhecimento. Então, isso é aí foda. Foi foda, cara. É foda eu acreditar num lance desse. É foda. Bilu, né? O ET Bilu. Coisa assim. Não, é até mesmo de piscar. Poxa, o alienígena tem tanta tecnologia. Ele vai abduzir o cara. Por que que ele devolve o cara? Mata o cara então. Vai devolver o cara pra ele ficar contando a história? Cara, sei lá, não me entra na cabeça. Não me entra. Complicado. Existem várias teorias. Aí a gente vai ter que entrar em outro. Deixa assim. Pra outro podcast. É por isso que eu passei a perder o medo de ET. Poxa, ET Lady. Vai ficar igual uma diva piscando no céu? Ah, sai fora. Fechando o assunto medo, né? Eu vou falar mais um dos grandes motivos que eu levo a questionar muita coisa e até perdi muito medo nessas pesquisas que eu fiz. Que fala que o medo, ele é nada mais do que a nossa imaginação em ação. É, tudo isso, desses medos que a gente tem, de escuro, de ET, de alienígena, de lobisomem, é tudo baseado no que nos é contado no decorrer de toda a nossa vida, e a gente só sente medo porque a gente deixa a nossa imaginação se movimentar. Enfim, uma dica dos psicólogos, né, para pessoas que têm muito medo, quando sentir muito medo, tentar não dar asas à imaginação, tentar imaginar outras, pensar em outras coisas, porque a imaginação é que é a mãe de todos os nossos medos. É engraçado. É, não, é o que a gente fica com medo do que pode acontecer, a gente fica pensando no que pode acontecer. Pode ter um ladrão, pode ter um ET, pode ter um lobisomem, pode ter um demônio, e esse medo nos paralisa. Por quê? Por causa da imaginação. É, engraçado, meu pai falava quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai falava isso, que quando eu achar que eu tô com, que eu vou ter um pesadelo, ou que eu vou, até pra eu combater os pesadelos, meu pai falava, quando você for dormir, fica pensando em coisa boa. Seu Márcio tinha um pouquinho de psicólogo. Sim, cara, tinha. Sim. E vamos para a sessão comentários. No Mexidão Cast número 8, principais erros na hora da conquista, o André Castro. The Best. Que isso, hein? André The Best. Você é um cara humilde. André The Best. Humildade. Cara humilde. Zero. Fala, galera mexida. Aqui é o The Best, do Legcast. Gostei muito do episódio e fiquei muito triste com ele. Fiquei assustado com tanto de coisa errada que eu faço. Mas paciência, com essas dicas eu vou melhorar. Continue com um bom trabalho e ganhar um novo ouvinte. Fiquei feliz de ouvir um podcast de Minas e com Minas. Abraços. Além de humilde, é piadista, né? Ele é um piadista. Obrigadão pelo comentário, André. A gente espera sim ter ganhado um novo ouvinte. E, cara, continua comentando, continua dando seu feedback pra nós. Como a gente já disse várias vezes, é muito importante. Eu até brinquei, André, mas muito obrigado por ter gostado do podcast, por ter comentado. Você ficou triste por tanta coisa errada que você faz, fique sabendo que eu também não sou o mestre da paquera, e foi muito bom pra mim ver e até sentir as indiretas pra mim, né, durante a gravação. Eu não conheço o Legcast, mas vou baixá-lo pra ouvir Legcast. Muito obrigado, André. Isso aí, também agradecendo aí, apesar das brincadeiras, né, claro que... Brincadeira também a gente não consegue ficar sem fazer nenhuma, né? A gente perde ouvinte e não perde a piada. Não. Exatamente. Mas, né, agradecer aí pelo fato dele ter ouvido e gostado, principalmente, tá? Agora, a única coisa que eu tenho pra falar pra ele também é o seguinte: infelizmente você vai continuar um pouquinho triste também. Além das coisas erradas que você faz, que agora você falou que você vai melhorar, o podcast ele é de Minas e com Minas, às vezes. É muito pouco, a gente é tão ruim de conversa que nem conversa as minas, né? Então, é, às vezes. Então ele vai ficar um pouquinho triste aí, que não vai ser sempre que vai ter minas, não. Não. E além do mais, as minas também são casadas, né? Ah, mas se ele quiser, eu faço a vozinha fina. É, nós podemos tentar. Boiola. Cara, que ridículo. E o Marcos, o gênio do mal. Ô, gente, o gênio do mal. Vamos lá, Marcos. Ele é do internet discada. Do internet discada. Amigo da Andresa. Nossa, querida Andresa. Gravou o podcast do Principais Erros na Hora da Conquista. O Marcos diz: olá, amigos. Muito bom o programa. Só alguns probleminhas técnicos. É, ó. Além da tosse do Diego, né, ainda tem um famoso microfone na bunda. Pessoal, Marcos, prezado ouvinte, nós temos nossos membros, eles têm a mania de estar conversando perto do microfone e depois ele vai afastando, aí a voz vai ficando baixa, aí depois volta, aí depois afasta. Isso é um problema sério. Eu já falei, vou fazer um curso técnico de como usar o microfone, mas tudo bem. É, o Thiago tem que aprender a não pôr ele na bunda, mas tudo bem. Você também, mas tudo bem. Ah, velho! Não põe na bunda. O pior é quem sofre, é quem edita. Eu fico com dó do cara que edita esse podcast, porque ele tem que ficar mexendo na equalização o tempo todo, e às vezes a equalização estoura, enfim. Vamos ganhar tempo, né? É, com relação à minha tosse, lembrando que é uma coisa passageira, tanto que eu nem tô tossindo, assim. Ah, né, nem tá tossindo. Eu nem tive que cortar umas 5 vezes nesse episódio, sua tosse. Mas vamos lá. É, porém, no mais, eu sorri muito, muito mesmo. Vocês fizeram entender porque eu tive que conquistar minha mulher pela internet. Abraço. Tá vendo, tá vendo. O bacana é que nesse podcast a gente falou dos nossos erros, né, Diego? É verdade. O que a gente faz errado. Thiago, é até... Toda vez ele dá um comentário aí mesmo. É um que já tá carimbado no nosso podcast. Ele diz o seguinte, relacionado também ao podcast de erros na conquista, né? Tá lá. Meu Deus! Olhar 120? Essas meninas estavam demais. Muito doidas. Também acho. Acho que ouvi barulho de gelinho no copo de alguém aí. Quando a dizer... Quando... Seria quanto, né? Quanto a dizer eu te amo logo de cara, não vejo nada demais. Imagine que você acabou de conhecer a pessoa na balada e que tá rolando um lance legal entre os dois. Intenso, intenso. Rolou a química, tá ligado? O que você prefere ouvir? Um eu te amo sincero ou um você é muito foda? Ou, pô, tô te curtindo pra caramba. Na cama aí, esculacho, na sala ou no quarto, no beco. Mais ou menos. Carro, é isso? Mais ou menos assim. Aí tipo, pô, tô te curtindo pra caramba. Ah, fala sério, um eu te amo não é certidão de casamento, deixa fluir. Eu mesmo com uma semana de relacionamento disse eu te amo pra minha esposa. Namoramos por 5 anos e estamos casados há quase 4. E se ele tivesse se assustado? Se amem, galera. Se amem, mesmo que por 15 minutos. Ah, vocês falaram de estilos na hora da conquista, mas não comentaram o estilo romântico cavaleiro. Tem muita mulher que acha cafona, eu tô enganado? Agora, esse cast escambou para a guerra do sexo, bonito, mas ficou muito legal. Sugestão, façam um cast com esse foco, parabéns. É, primeiramente agradecer o comentário do Thiago, mais uma vez. As meninas estavam foda mesmo, elas estavam terríveis, elas são terríveis e continuam assim terríveis. Agora, será se esse fato de ter falado eu te amo pra sua esposa... E dentro de uma semana de relacionamento e vocês estão juntos até hoje, não foi um pouco de, sei lá, ela não ficou assim, ah, vou dar uma moral e acabou gostando? É, mas Carla, até no podcast ela falou que o desesperado do marido dela, né, também lançou um eu te amo logo no início. É, eu não vejo como regra, mas cara, tem sempre a sua exceção. Acho que você e o cabeçudo do marido da Ana Carla são exceções, sinceramente, porque geralmente o que mais faz é assustar. Pois é, eu tô pensando o seguinte, será se no caso dele não foi o mesmo do da Ana Carla? Tipo, ela ficou com dó do desesperado, deu moral e tá com ele até hoje. É. Agora o podcast sobre Guerra dos Sexos, eu gostei muito da ideia, o Thiago também gostou, né, Thiago? Gostei da ideia demais, nossa, então, isso é muito legal. É, bacana a ideia. Vamos marcar na agenda das meninas, que as meninas são muito atarefadas, né? Elas são. Mas já colocamos na nossa lista de pautas, né? Verdade. Isso. Eu até acho sim, cara, que a gente começou até a entrar nesse ponto no podcast, mas nada tão profundo. Eu acho que vale a pena sim a gente fazer. Valeu a sugestão do Thiago. A gente já colocou ela, inclusive, na lista de pautas. E em breve aí a gente espera poder fazer um podcast sobre guerra de sexo. Show de bola. É, continuando a série de comentários, agora um comentário sobre o Mexidão Cast 7, que foi especial de Dragon Ball, tá? É, o comentário é do Rafa, e ele disse o seguinte: muito bom o podcast, morri de rir várias vezes, também sou fã da série e odiei o filme. Então é assim, basicamente o que todo mundo fala com relação ao filme do Dragon Ball, uma merda. E o fato dele rir várias vezes, eu acho que não é muito novidade não, porque a gente é meio besta pra caramba. Eu não, eu sou super sério. O Patrick é super sério. E também sou sério, então. O Rafa, o filme do Dragon Ball, acho que não é segredo pra ninguém. Acho que muita gente odiou o filme, principalmente quem é fã da série e tal. A gente agradece o comentário e a gente espera que você continue ouvindo e comentando os nossos podcasts. Valeu! Valeu! Tati Cruz, de Portugal. Olha só, gente. Mexidão Cast, ultrapassando o Atlântico, gente. Tamo chato. Nós até viajamos. Tamo chato, hein, Thiago? Tão chato. Era muito bom, gente. Eu fiquei feliz com esse comentário e saber que a Tati Cruz é de Portugal. É. Sobre o podcast do que não fazer nas redes sociais. Ela pede pra gente fazer um post sobre os compartilhamentos sem noção e mentirosos que rolam nos últimos dias. Ela tá falando daqueles compartilhamentos. A gente realmente esqueceu, né, Diego? Verdade. De falar daquilo. Ah, o menino tá lá sem braço, compartilha essa foto que o Facebook vai dar 5 centavos. É, realmente. Gente, a gente esqueceu disso. Pelo amor de Deus, gente. Não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos. No mínimo ingênuo. Ridículo isso também, não, porque tá usando imagens de pessoas, né? É, não seja ingênuo. Facebook não dá 5 centavos pra ninguém. Mesma coisa de promoção. Tem muita gente, promoção de iPhone, né? Muito vacilo, mas vamos lá pra ganhar tempo. Tem também as fotos nojentas que vimos ultimamente por aí. Gente morta, gente de cachorro, de acidente. Ela tá demais, viu? Você mancou na galera. Realmente, velho. É muito complicado. Se eu quiser ver cena de gore, eu acesso a Deep Web e eu vejo coisa muito pior. Não quero ver isso no meu Facebook, não. Viu, gente? Ela fala que não suporta gente compartilhando piadinhas e frases nojentas, já está farta disso. Sem contar com as meninas compartilhando foto de sapato, roupa. Mas aí, Tati, aí você já está exagerando, né? Tem meninas, tem meninas que exageram mesmo, mas poxa, deixa as meninas brincar também. Ela fala que atualmente tem 266 amigos conhecidos a dedo. E alguns deles estão restritos com consistência. É sempre bem-vindo. Concordo com você sobre as meninas. Eu sei que realmente tem algumas meninas que tem que maneirar no bom senso, mas eu acho muito melhor do que aquelas meninas que ficam fazendo pose ridícula, compartilhando essas coisinhas chatas. Ajudou muito no podcast, Tati. Continue comentando nos outros, viu? Gostamos muito de sua participação. Muito obrigado. É, até um dado importante aqui, que a gente não tem nada a ver, mas a gente vai comentar, mas Portugal é o segundo país que mais acessa o nosso podcast. Mesmo? Verdade. Deve ser porque eles falam português também. É o segundo país que mais acessa. A gente tem bastante ouvinte lá em Portugal. Então, pessoal, se você é de Portugal, além da Tati Cruz, você pode comentar. Amor, fala aí, eu sou de Portugal, ou eu tô nos States, ou eu tô na puta que pariu. É uma boa. Não deixa de comentar. A gente agradece mais uma vez a Tati o comentário dela. Esperamos mesmo que ela tenha gostado. E se quiser, a pessoa quiser mandar um e-mail pra gente, Diego, pra onde ele escreve? Eu esqueci. mexidãorocks@gmail.com, mexidãorocks@mexidãorocks.com.br. É que eu tô escutando vocês falar que eu tava viajando. Ou pelo nosso Twitter, né? @mexidãorocks. Ou o nosso Facebook. Ou... Facebook você sabe, né, Diego? Não, velho, tô muito bom pra me lembrar essas Sinceramente, mano, vocês estão falando, eu não tô conseguindo concentrar, velho. facebook.com/mexidãorocks. É. Diego Twitter, no Twitter você sabe. @mexidãorocks. Eu já falei. Ah, mas o Thiago acabou de falar, né? Se você não soubesse, pelo amor de Deus. Nas nossas páginas pessoais, facebook.com/ThiagoTemen e facebook.com/DiegoMendes. E nossos twitters pessoais, @ThiagoTemen. @DiCycle. Beleza. O mais gracista, né? É o mais DiCycle. DiCycle. Não, mas tem gente. Eu esqueci de falar isso no podcast em redes sociais. Tem gente com um perfil dele no LinkedIn, que é uma rede social empresarial, séria. Você procura o nome do cara. O nome do cara tá Chiqui Kajimo. Tá isso lá? Tá. Sério? Sério? Caralho, verdade? Esse cara é o pior mesmo. Eu não vou falar quem que é, mas eu acho que ele já se denunciou, né? Caralho, bicho, eu nem sabia. Que tava... não vou passar meu LinkedIn pra vocês, não. Se vocês quiserem, vocês procuram lá, passa. Viu, gente? Se quiser, adiciona o Chiqui Kajimo lá. Valeu, até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, até a próxima, pessoal. Falou, gente, até a próxima e beijão. Alô, Chicadinho. Oi, Elerson. Oi. Alô. Oi. Alô, Elerson. Oi. Ele caiu. Eu não caí, não. Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá daqui. Nossa, sinistro. Tá falhando. Oi, que medo. Oi. Mas aonde caiu? Você tava terminando de falar que você ficou impressionado do magrinho bater em quatro gordinhos. É, não. Porque eu fiquei impresso porque eu vi com meus próprios olhos, cara. Então, é... Uma certa vez, a gente viajando pra lá, né? Caralho. Que isso? Tá vendo? Coisas estranhas acontecem. É... É, eu sou meio incrédulo. Vocês me conhecem, vocês sabem disso. Sim, sim. Uhum. Não, mas deixa eu só te contar por quê. É, eu passei a perceber. Oi. Oi. É, tá ouvindo? Tá falhando um pouquinho. Ouvindo? Alô? Vocês estão ouvindo? Estamos? Essa conexão está possuída. Essa conexão está possuída. Mas enfim, tá ouvindo agora? Tá falhando um pouco, mas tá tem ouvindo? Hora que eu te ouço bem, tem hora que falha. Está ouvindo? Ouvindo. Tá. É, a conexão tá instável pra caramba, velho. Tá ouvindo? Pera aí, rapidinho. Ouvindo? Alô, posso falar? Parece que eu tô com duas. Tá na internet. Ah tá, agora tá de boa. Pode ser porque é por causa da internet. Agora tá ouvindo, né? Tô ouvindo. Então.